foi sua travessura? On this filthy night of evil, little gaudy beggars troll as they lure ghouls, ghosts, and goblins, hungry for their innocent soul. There is a hellish breeze a-growing as the children they pursue. You can hear their bellies moaning, they might even gnaw on you. But ruler of Frankie the Greeks. Sordid host, more ghastly than them all, lurks a ravenous beastly monster more than 25 feet tall. He's dirty and he's hairy, and his mouth tastes just like crap. Like you, he's trick-or-treating for some candies to unwrap. The Lord abhors your vile disguise you thought to cloak your sin. But now you've lured this fiend from hell who craves your soul within. He's hungry for your vitals. He likes you moist and ripe. And should he buy you spice with some that you're his favorite type? He'll chew your juicy insides, masticate you till you're cold. Every little soul he'll swallow with a stinky-ass gulp. Ow! Não existe esse negócio de fantasma, crianças tontas. E agora é hora do desenho. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Procurado, morto e depois vivo. Escola Fundamental de Springfield. Caça-Force! Temos um vencedor, gente! 14 voltas e Wendell vomitou! Eu não vomitei, não. Eu segurei. Nenhum vencedor! A casa fica com a grana! Largo preso na harpa. Cara, tem que ver isso! Muito engraçado, som incrível. A Casa da Árvore do Terror 26. Sala de música. Caramba! Senhor Largo! Tem alguma coisa errada. Essa música tá em sintonia. Olá, Bart. Ah! Sideshow Bob! Fui eu quem mandou a mensagem, usando o celular do Milhouse. Sabia que na tela inicial dele tem a foto Justin, de uma boneca? Dos confusos anos 80. Agora vou falar de uma forma que qualquer garoto entende. Você e eu temos dançado um padedê digno de Nijinsky, mas este será o último plié. Não me mataria com essa coisa nem se eu desenhasse um X na testa. Bob e seu arpão na minha frente estão, mas ele na verdade é um boa tentativa, Bob, mas eu aposto que você cometeu um estúpido engano. Não desta vez. Diga ao meu pai que ele é... Missão cumprida. Os 24 anos tentando matar um garoto de 10 anos finalmente foram compensados. I did it, I killed Bart dead. Sideshow Bob, status, tentativa de assassinato, assassino. La la la la la la la la lots of blood. I did what could not be done to Bugs Bunny by Elmer Fudd. Felizmente já passou do horário escolar, adeus. Sala de música. Bob está incondicional. Beber quando Bart estiver morto. Avotressante, você não saberia, mas quer dizer a sua saúde, que você não tem mais. Comichão e coçadinha. Pai do Bart? Cão do Bart? Cadê o Bart? Não sei de quem você está falando. Deste Bart. Bem, admito que isso parece condenatório, mas já viu isso? Eu amo o Bart. É, ele tá limpo. Vamos passar para o próximo suspeito, Homer Simpson. Bem, acho melhor eu verificar. Ah, Sem querer reclamar, mas seus ácidos estomacais estão deixando minhas bolas lisas. É hora de passar para a fase pós-Barton. Aceitei um cargo de professor na Universidade de Springfield. Universidade de Springfield. Se conseguir ler isto, está aprovado. Passadas garras a esgueirar-me pelo fundo de silentes mares. O que as garras escabrosas de Elliot representam? Esse website diz que as garras não são uma metáfora, mas sim uma percepção sobre um estado de espírito. Eu arrasei. Que website? Manda o link. Manda mensagem. Passa pelo Twitter. E onde é que tá? Não imaginei que o autor de Cats pudesse ser tão insultado. Classe dispensada. Porcaria. Asneiras. O que é esse Game of Thrones ao qual se referem? Eu fui um tolo de achar que me consolaria entre esses alunos viciados em internet. Olá, Bart. Parece que a única coisa que me alegrou em toda a minha vida foi matar você. Bem, se ressuscitaram até o vinho Zinfandel, você também pode. Edifício de engenharia. Edifício de química. Edifício de artes ocultas. Esses idiotas sabem fazer uma festa. Me sinto um cartão feio da New Yorker. E agora, Bart, vamos trazer o velho brilho de volta ao nosso relacionamento especial. Você não me mataria nem se eu chegasse com pneumonia e uma faca nas costas. Não me convenci com o barulho que essa marreta fez. Tudo bem, vou matá-lo de novo. E é por isso que eu sou o garoto imortal. Ainda não morri. Legal. Caramba! Nós dois vamos ficar doloridos amanhã. Quanto de energia essa coisa consome? Conta de luz, 3.000 e... O que foi, garoto? O que achou? Eu sabia que era o Bob. Mesmo quando julgaram e executaram a cobra, eu sabia que era o Bob. Reanimar? Essa animação já parece boa pra mim. Homer, puxa a alavanca! Eu fiquei puxando alavancas o dia inteiro. Agora! Caraca, dessa vez eu tava sóbrio no nascimento do Bart. Isso mesmo, policial. Há intrusos em meu porão. Tenho direito de atirar? Ah, claro. E você pode usar jeans pra ir a um show da Broadway. Está tudo diferente agora. Espera, pai. Isso é por tentar incriminar o Krusty. Mas é todas as vezes que ele tentou me matar. Como a pessoa que mais sofreu, mãe, será que eu poderia ter a posse do corpo dele? Normalmente eu diria que não, mas você tem mostrado responsabilidade com o cão ultimamente. Então pode. As ondinas com sua grinalda de algas rubras e castanhas, até sermos acordados por vozes humanas e nos afogarmos. Tem alguma pergunta? Sim. O que você deveria ser mesmo? Um professor titular, mas o comitê avaliador é excruciantemente lento. Homer Zilla. Bem-vindo à Prefeitura de Springfield. Rede de alta tensão. Nunca foi rompida por monstros. Vê Vejam esse velho tolo. Todo dia ele joga uma rosca em perfeito estado no oceano. Vamos zombar dele pela tolice de suas crenças. Isso, isso. Vamos mostrar de respeito com risadas mal dubladas. Crianças, vão com o avô de vocês. Não podemos ir com o nosso avô que já morreu? Ele não pode sair. Ele é o espírito da minha chaleira. Sorte minha. Vovô, todo mundo na cidade acha que o senhor é um tolo. Quem é mais tolo, filho? O tolo? Ou o tolo que acha que o tolo é um tolo? E o que significa isso, vovô Sam? Por séculos, nossa família tem feito uma oferta diária de um donut especial para uma criatura marinha submersa adormecida, para que ela não resolva subir e destruir a todos nós. Ai, ele é um tolo! Muito tolo! Não quer dizer que não seja especial. Agora eu tenho toda a eternidade para conversar com você. Oh. Abraham Simpson, velho tolo. Agora não teremos mais ninguém para ficar jogando roscas no oceano inutilmente. Elas deixaram os peixes gordos e feios. Patético. Tudo bem, acalmem-se, crianças. Deve ser só animação por causa das cerejeiras em flor. É claro, as cerejeiras de flor, elas são tão lindas e tão bem... O que é aquilo ali? Olha, o que é isso? Recuso a admitir que o velho estava certo. Era só minha opinião. Professor, como iremos detê-lo? Não tema. Sem a flutuabilidade da água, é fisicamente impossível que qualquer criatura deste tamanho não despenque com o próprio peso. É uma simples questão de... Dojo! Dojo. Com medo do monstro? É que monstro! Yellow Ribbon Round! A cidade é o único lugar onde você pode conseguir sushi às 5 da manhã, porque você tem o maior bafo de peixe, só tô avisando. Valeu, obrigado. Então, o legal desse filme é que ele é tão barato que é divertido. E pensem em como ficaria popular se nós gastássemos uma fortuna para refazê-lo. Ganharíamos milhões depois de gastar centenas de milhões. Ah, é uma ideia maravilhosa. Perfeito. Estamos aqui ao vivo na estreia de Zilla. E desta vez, os astros saíram à noite. Lurleen Lumpkin, Dredrick Tatum e meu ex-marido, o Grumpo. E para promover este filme, os Crunchy Burgers serão feitos somente de carne de répteis. Não se preocupe, Peta. Só compramos animais doentes. Refrigerante Buzz Cola. Ah! Buzz Cola! Sacie o monstro sedento. Nós não podemos detê-lo. Não podemos. Só podemos evitá-lo facilmente. Ele está a 3 mil quilômetros de distância, se movendo a 3 quilômetros por dia. O que eu faço? O que é que eu faço? É um fracasso total. Só vendemos um ingresso. Não comprei meu ingresso pra ver isso. Eu só queria conseguir um bom lugar para o próximo Star Wars, que será uma porcaria estelar. Só uma coisa a fazer. Jogar tudo no mar e dizer que perdemos pra receber o seguro. Sim, isso é que é fazer cinema, Steve. Por isso sempre te procuramos. Zila, rolos 1 a 220. Zila, bonecos. Zila, francês de Quebec. Zila, biscoitos waffles. Joguem tudo no mar. Depois matem o navegador. Homer Zila retornará assim que as pessoas tiverem esquecido do último. Glória feita de telepatia. Vejo uma monarca amarela, um moclode e silvanoides. Eu vejo... Gente, nós andamos durante horas e vocês dois não avistaram nenhuma borboleta sequer. Achei que era pra pegar corujas. E não achou nenhuma também. Aqui, ó. Espera, eu tô numa saliência. Ai, meu Deus, está tudo molhado e se mexendo. Bart! O quê? Eu vou pra casa, pro meu baú de brinquedos, pegar meu barril de macacos pra descer até lá embaixo. Pelo menos tô tentando. Nós temos que salvá-lo. Tá, mas você vai me seguir com a câmera, né? Porque hoje em dia o mais importante é registrar tudo. Certo, pessoal. Meu celular está em algum lugar naquela gosma pulsante. Agora cada um segura um pé meu enquanto eu mergulho. Temos que ter cuidado, Milhouse. Ninguém sabe o que é essa coisa. Bart, o que está fazendo? Olá, senhora. O que está fazendo? Você não sabe o que essa coisa pode fazer com você. Ah, é só a mesma porcaria que o papai sempre traz do trabalho. Pra nós Simpsons, essa gosma verde é a mãe. Ah, cadê minhas corujas? Puxa vida, será que estou vendo algum sangramento nasal? Ah, de alguma forma, a explosão radiativa nos deu o poder de mover as coisas usando nossas mentes. Flores para a dama. Obrigada. Olha, você tá falando com um cara que foi rebaixado do grupo de leitura dos gerinos, tá? Não me faça voar por pena! Ai, dignidade restaurada! Gente, não podemos contar a ninguém sobre isso! Vão querer fazer testes de laboratório com cientistas! Vamos poder usar aqueles aventais de papel? É um vestido que meninos podem usar! Avaliação, Lisa Simpson. Cuecão! E lá, gente, vai sentir o gosto da cueca até amanhã! Skinner é um chato. Skinner é um campeão. Detenção. Alguém escreveu isso errado. Skinner é um chato. Lisa Simpson! O Sindicato dos Músicos não permite isso. Você sabe que somos filiados à Associação ASCAP. Deus te deu esse poder para o bem, não para o jazz. E... O Super Milhouse sempre vence! Eu fiz até meus pais se juntarem de novo! Nem assim me sinto próxima a você. Agora posso trocar fraldas de todos os filhos. Ei, mão tão alto! Milhouse deixou o poder subir a cabeça. Francamente, não achei que demoraria tanto. Tudo funciona bem pro Milhouse! Mandou muito bem, Lisa. Eu não fiz isso. Então eu quero saber quem foi que fez isso. Mas nem tanto. Springfield. Rádio KBBL. Com sua licença, Wesley Torreifel. Agradeço por estar tentando aprender nossa língua. E mais uma vez, nós só fizemos uma ponta. Não reclame, senão eles nos colocam em 4.3. Ah, estou fazendo isso, não! Só porque parece a quarta temporada, não quer dizer que seja a quarta.